Era uma vez um Félix, o Tomatinho. O Félix era um humano, e de repente ele foi no McDonald's fazer comer tanto tomatinho de McLunch. Feliz, ele comeu 130 tomatinhos, e o resto do tomatinho ele virou um tomate. Todo mundo odiava de ele ser um tomate, mas a sua mãe ficou assustada e chorando, e ele bateu tap-tap na costa dela, e ele falou... Tá tudo bem, mãe. Vou tomar um poção. Ele tomou um poção e ele virou normal. História? História. Acabou a história.